Querendo uma nana, será que eu vou dar? Eu não sei. Fã, mano, que bagulho feio. Meu pipi tá de casaco, mano, que saco, nem tá frio. Por que que Deus me fez assim? Meu pilãozinho de capacete, as minas com nojo de mim. Não quer babar no meu cacete. Mano, eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Yeah. Ela me chamou de pintinho. Yeah. Ela me chamou de coberto natural, yeah. Ela me chamou de chapéuzinho de piu-piu, yeah. Alô, piruliro, libera essa cirurgia. Eu não tenho culpa se ele fede, e fede muito. Eu já tentei lavar, mas dói demais. A pelinha tá colada. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia. Mano, eu tenho fimosia. Eu tenho fimosia.